estamos contentes, as pessoas têm estado a aderir, as noites têm estado a compor em termos de público, e isso deixa-nos bastante satisfeitos. Temos aqui as nossas associações muito bem representadas, portanto temos uma feira rica também em termos da nossa riqueza oliveirense, do nosso património, e isso é bem visível em todo o tipo de associações que aqui estão presentes. É com muito gosto que pudemos perceber que tivemos aqui na terça-feira, na primeira noite, uma noite brilhante com os nossos talentos de Oliveira do Hospital, através do Sol Tem Talentos, onde pudemos aqui perceber que os nossos jovens têm de facto inúmeras capacidades, têm grande qualidade e conseguem por si só abrilhantar uma noite como foi possível aqui perceber. Nós também este ano optámos por envolver os nossos DJs, que são muitos, o nosso concelho também é rico e não podíamos esquecer o público jovem nesta nossa Expo H. Também não poderíamos deixar de ter o desporto envolvido nesta feira, e no domingo teremos aqui uma demonstração do nosso programa MOVT, que permita-me que diga que foi um sucesso, porque tivemos mais de 1200 participações ao longo destes 2 meses em que tivemos atividades 2 vezes por semana no Largo Ribeiro do Amaral.